Toda criança sonha em ser quando crescer. Artista ou atriz, protagonista da TV. Ser cantor, sentar no sofá do Jô da entrevista. E nas festas mais punk, ter o nome em uma lista. Ou então ser jogador de futebol. Tirar sua mãe do gueto e ter o seu lugar ao sol. Fugir de paparazzi, autografar DVDs. Dar atenção aos fãs, vender milhões de CDs. Já tive medo do frio e da fome. Da chuva derruba os telhados. Hoje só me preocupo com o microfone. Que eu canto em cada canto que chego. E tem umas mina olhando e uns cara apontando o dedo. Fazer RAPs pra geral. Em um mês vender 500 discos a 2 real. Mano, esse era meu sonho, então fiz minha correria. Hoje quem disse, antigamente me diria: é melhor tu desistir, neguinho. História é essa de MC, neguinho. Olha só de onde tu vem, neguinho. Você não vai conseguir, neguinho. É melhor tu desistir, neguinho. História é essa de MC, neguinho. Olha só de onde tu vem, neguinho. Você não vai conseguir, neguinho. Você errou mais uma vez. Eu ainda tenho um sonho, penso em realizar. Apesar dos obstáculos, não vou desanimar. Na minha história é fácil assimilar a letra com a batida. Só passo pro papel o que já passei na vida. É o compasso da batida e o swing me levando. Onde eu ouvi barulho, demorou, tô chegando. A trilha sonora da minha condução. Agudo, racho vidro, grave, treme o chão. No beat da MPC, o povo ergue a mão. Ouvi o barulho da plateia, o que me dá inspiração. Na minha vida eu aprendi que quem é sangue representa. Não existe meio certo, ou é 8 ou é 80. Um degrau de cada vez, assim eu aprendi. É melhor ir com calma do que cansar e desistir. O respeito cultivado na rua é o que prevalece. E lembre-se sempre, o que não mata fortalece. É melhor tu desistir, neguinho. Que história é essa de MC, neguinho? Olha só de onde tu vem, neguinho. Você não vai conseguir, neguinho. É melhor tu desistir, neguinho. Que história é essa de MC, neguinho? Olha só de onde tu vem, neguinho. Você não vai conseguir, neguinho. Você errou mais uma vez. Mano, eu só tive duas opções: subir na vida com um caderno ou com um fuzil na mão. Sem um pai rico pra bancar CD e show. Mas cada chinelada que eu tomei me fez ser o homem que eu sou. Sem espaço nas festas de boy pra divulgar. Organizei meus próprios shows ao invés de reclamar. Hoje eles ligam dizendo que vão colar. Me chamam pra tocar nas festas deles e eu digo: vou pensar. Tenho pé no chão, sou realista. A minha fé em Deus é minha maior conquista. Humildade é importante, agradeço ao meu Senhor. O que é comprado com suor sempre tem mais valor. Quem diria que eu teria a atenção daquela gente? Sem assaltar, sem apanhar, sem dar tiro pra cima. Só pegar um mic e subir de repente e chamar atenção com minha rima. É melhor tu desistir, neguinho. Que história é essa de MC, neguinho? Olha só de onde tu vem, neguinho. Você não vai conseguir, neguinho. É melhor tu desistir, neguinho. Que história é essa de MC, neguinho? Olha só de onde tu vem, neguinho. Você não vai conseguir, neguinho. Vacilão.